Pela Rede USP de Rádio, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Nós recebemos aqui um e-mail, mas infelizmente nós não poderemos atender a dona Bete Moraes. Ela diz que é assídua ouvinte desta audição e diz também que domingo próximo passado ela ouviu algumas músicas caipiras e gostaria de saber se ela enviando um CD para nós, nós poderíamos gravar essas músicas, pois dar-se-á no dia 29 agora uma festa de casamento autenticamente caipira com uma festa na fazenda sob o calor do fogão a lenha. Mas infelizmente nós aqui da emissora não podemos gravar e nós agradecemos imensamente a sua audiência, a sua preocupação e desejamos que o casamento de sua filha seja abençoado por Deus. Pense a dona Bete Moraes os nossos agradecimentos. Mas, vamos nós com música. Vamos atender agora ele que é promotor de justiça, ele que reside aqui em São Carlos, ele que é o doutor Amaro José Tomé e também a sua digníssima esposa, a professora Dona Dirce Galucci Tomé. Para ambos, nós vamos rodar estas melodias maravilhosas em um jardim, um coreto, a música e a saudade. Conjunto Oscaretas, arranjo do guitarrista José Menezes. Conjunto Oscaretas, em nossa passarela, do Birajara Nasdam, música do início do século passado, dança do Bolim Bolacho. Luiz Lua Gonzaga, quanta saudade, quanta singeleza. Luiz Lua Gonzaga com sua sanfona, sua voz e sua simpatia, do Humberto Teixeira, que foi deputado federal, no meu pé de serra. Tudo isso para ele, o promotor de justiça em nossa sintonia, o doutor Amaro José Tomé e sua digníssima esposa, a professora Dona Dirce Galucci Tomé. Para ambos, Carlos Galhardo, rei da valsa, aquele que dispensava adjetivos. Carlos Galhardo, em arranjo do Zacarias, em adaptação para o nosso idioma, do Juvenal Fernandes, esta música mundialmente conhecida, Folhas Mortas. Caracol bem fundo, chato, curti já não tem pescoço, pedaço de telecapo, banana não tem caroço. Quem não come do cachorro

de Dona Cláudia Págua. Interessante o mesmo. Sentimos falta do programa hoje, ele esteve fora do ar pela Rádio USP lá de São Paulo. Eu e meu marido temos um domingo mais feliz quando podemos ouvir o seu programa pela Rádio USP. Nós deleitamos com as músicas que os nossos pais cantavam quando éramos crianças. Por favor, não tirem o programa do ar. Estamos com o radinho num canto da janela, no nosso sítio, na cidadezinha de Itapeva do Sul, de Minas Gerais, esperando pelas músicas de um jardim, um coreto, a música e a saudade, que elas nos alcance. Em um só cantinho da sala é que conseguimos o sinal que vem da Rádio de São Paulo. Como ainda não pedimos hoje músicas, nós vamos fazer uma seleção e gostaríamos imensamente na oportunidade de pedir algumas músicas prediletas da minha mãe, que reside em Belo Horizonte, Minas Gerais. Aí ela faz a coletânea de músicas e nós vamos atender este e-mail no próximo domingo de Dona Cláudia, a Págua, de São Paulo, que está nos ouvindo em Minas Gerais. Muito bem, mas vamos com música, Juninho? Vamos sim. Maria Amélia Lago solicita em sua missiva Orlando Silva, que vai cantar do Jota Cascata, Lábios que Beijei. Ainda Nelson Gonçalves desfilando e dando um show nesta composição do Antônio Elias, Nem Coberta de Ouro. Lábios que eu beijei, mãos que eu apaguei, numa noite de luar assim. O mar na solidão bramia e o vento a soluçar pedia que fosse sincera para mim. Nada tu ouviste e logo partiste para os braços de outro amor. Eu fiquei chorando, minha mágoa cantando, sou a estátua perenal da dor. Passo os dias soluçando com meu pinho, carpindo a minha dor sozinho, sem esperança de vê-la jamais. Deus tem compaixão deste infeliz, por que sofrer assim? Compadecei-vos de meus olhos. Tua imagem permanece maculada em minha retina cansada de chorar por teu amor. Lábios que beijei, mãos que eu apaguei, volta, dai lenitivo a minha dor. Imagem permanece imaculada em minha retina cansada de chorar por teu amor. Lábios que beijei, mãos que eu apaguei, volta, dai lenitivo a minha dor. ela venha coberta de ouro. Eu não a quero mais. Mulher nenhuma no mundo me fez, e o que ela me fez foi demais. Nem que ela venha coberta de ouro, da cabeça aos pés, juro por Deus que perdoar jamais. Juro por Deus que perdoar jamais. Ela não merece o meu perdão. O que ela fez foi demais. O que ela fez não se faz. Magoar, enganar meu coração. Nem que ela venha coberta de ouro, da cabeça aos pés, juro por Deus que perdoar jamais. Nem que ela venha coberta de ouro, eu não a quero mais. Mulher nenhuma no mundo me fez, e o que ela me fez foi demais. Nem que ela venha coberta de ouro, da cabeça aos pés, juro por Deus que perdoar jamais. Coberta de ouro, eu não a quero mais. Mulher nenhuma no mundo me fez, e o que ela me fez foi demais. Nem que ela venha coberta de ouro, da cabeça aos pés, juro por Deus que perdoar jamais. Pela Rádio USP, você está em sintonia com o Jardim, o Coreto, a Música e a Saudade, com gravações autênticas e originais. Juninho, vamos para o nosso intervalo e na volta nós vamos enfrentar somente gravações defendidas pelo saudoso Zezinho Santilli.